cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM de Boa Nova. A banda da qual falamos aqui hoje já é nossa conhecida aqui na Boa Nova. Já há algum tempo foi passando. A propósito, na altura de um outro álbum, de que já iremos falar também, não houve oportunidade, e reporto-me ao álbum Será, porque não houve oportunidade de falar com eles para fazer destaque, isto já em 2008, numa altura que já fazíamos este caso, fazem caso toque, uma vez estamos a caminho da década de programas ininterruptos de destaque semanal com bandas. Na altura não foi possível, mas pois bem, estamos hoje, como eu costumo dizer, a redimir-nos desse pecado, ter a possibilidade de falar com o Tiago Duarte, um dos membros da banda, basicamente no que diz respeito a instrumentos é o homem da bateria. O Tiago se juntou para falarmos então deste novo álbum, Reage. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Tiago. Muito obrigado. Tem dias que falo e não ouço, tem horas que quero, mas não mereço. Mas posso falar menos e agir, olhar em redor e construir. Tem dias que vejo, mas não falo. Tem horas que sou eu que não me ralo. Mas posso olhar para dentro e mudar, falar menos e lutar. Ajo, reajo. Posso acreditar, quero agarrar o momento. Não tenho tempo para ver o tempo passar. O sol, a energia não acaba em mim. A voz nunca se cala, um grito, um eco de outro dia. Depois da tristeza vem sempre a alegria. Ajo, reajo. Por aqui, até porque é sinal dos tempos. É um disco que irá ter apenas edição física lá mais para o final de verão, portanto para setembro, mas passa a estar disponível online em edição digital. E é por aí mesmo que eu ia. É sintomático dos tempos que estamos a viver hoje em dia. Pois, parece que sim. Mesmo a própria situação da edição física do álbum teria que ter aqui a participação também da editoras ou alguém que de alguma forma prestasse algum apoio à despesa que isso envolve. Hoje em dia, e também com a força com que a internet está, e com a quantidade de pessoas que utilizam esse meio para conhecer outras coisas. Creio que é como estava a dizer, que tem a ver com os tempos e realmente é aquilo que mais acontece e creio que o futuro também acabará por passar tudo por aí e as edições físicas talvez irão ficar para trás. Ou seja, vocês tinham interesse de ter o disco ainda, como dissemos há pouco, no éter, na edição digital, cá fora antes do verão. É esse o vosso propósito? Sim, basicamente era essa a nossa vontade. Aliás, nós até queríamos ter lançado um pouco mais cedo. No entanto, todo o trabalho que foi necessário acabou por demorar um pouco mais do que o que esperávamos e por isso só agora para julho fica disponível. Embora lá está, nós até já temos o trabalho gravado há mais algum tempo, só que depois toda a situação das capas, decidir imagens, fotografias, toda essa situação, acabou por atrasar um bocadinho mais o lançamento. Mas sim, a intenção era estar na rua antes do verão. Fazer sentido, nem ao partir, nem ao chegar, nem o que passam a dizer os demais. Ainda antes de falarmos deste Riage, vamos falar da banda em si. Sendo que a banda, em termos discográficos, se vem estrear com um EP, um instrumento homónimo, em 2006, já lá vão, portanto, 9 anos. Exatamente. E depois sim, então, aqui com uma edição na altura, e acho que podemos dizê-lo, creio que da iPlay, não é? iPlay. Exatamente, tinha um álbum de discos originais, sendo que por via disso também, e mais tarde, veio aparecer em duas coletâneas de uma série, enfim, que teve bastante pujança e, no respeito à TVI, falamos do Branco com Açúcar e depois em Rebelde Way, mais tarde. Portanto, dando nota que a vossa sonoridade foi muito assimilada pela população juvenil, portanto, que era para onde se relacionavam essas mesmas séries. O que nos permite dizer que neste espaço de quase uma década, não é? As coisas mudaram muito. E mudaram ao ponto que na altura tiveram uma editora que se disponibilizou, depois houve uma outra, na altura creio que essas edições eram feitas pela Farol, portanto, que vos iam incluir numa coletânea, e agora vocês têm uma edição de autor. A edição de autor também passa muito pela vossa vontade e de perceberem que é o caminho natural, hoje em dia, mesmo depois de uma década de existência. Infelizmente eu creio que sim. Eu penso que com os apoios das editoras era bastante importante. E a forma como apoiavam, tanto a nível de divulgação, como todos os aspectos de licenciamentos que é necessário para colocar o álbum na rua, fez com que pronto, neste momento, e tendo em conta que o estado do país, as editoras também não têm grande poder financeiro para poder continuar a ajudar como estavam, portanto, e a situação das edições de autor, creio que cada vez mais vão ser o futuro, tanto para nós, e neste caso com a questão dos 10 anos, como falou com o Farol, com outro editor, embora, fazendo aqui um reparo também, embora a ordem tenha sido de forma diferente, nós em primeiro lugar até fomos contactados foi pelo pessoal da SIC, com a iPlay, para a música nos Rebeldes. Embora os Rebeldes Way só tivessem depois começado a dar a série, já a posteriori, do que os Morangos com Açúcar já estavam a passar. Mas a música foi colocada nos Morangos depois de já ser escolhida para os Rebeldes. E pronto. E, inclusive ainda não tinham o álbum lançado. O próprio Será. Tínhamos algumas músicas já gravadas, porque também ainda não tínhamos contrato com a editora. E foi realmente através do contacto da SIC para colocar a música nos Rebeldes Way que depois surgiu o contrato com a iPlay. A iPlay é que, por sua vez, depois conseguiu então colocar a música nos Morangos com Açúcar. Embora lá está, os Morangos com Açúcar tenha começado a tocar antes do que tenha tocado nas Rebeldes. Tomara que a guerra acabasse, que a paz, o amor, enfim, reinasse. Acredita sempre em mim, yeah. Tomara que a fome terminasse, mentalidades enfim mudassem. Tomara ter-te sempre ao pé de mim, yeah. Não tenho muito e o que tenho veio do meu suor. Não tenho muito, não, não. Estelho de azul. Que a guerra acabasse, que a paz, o amor, enfim, reinasse. Acredita sempre em mim, yeah. Tomara que a fome terminasse, mentalidades, enfim, mudassem. Tomara ter-te sempre ao pé de mim, yeah. Tomara que eu não tivesse que trabalhar pela manhã. Tomara que as minhas preces não sejam vãs. Tomara ter a força e mudar o que em mim está errado. Tomara poder acordar sempre para o teu lado. Tomara ter as palavras para expressar tudo o que sinto. Tomara não ter que apertar mais o cinto. Oxalá que a guerra acabasse, que a paz, o amor, enfim, reinasse. Acredita sempre em mim, yeah. Para que a fome terminasse, mentalidades enfim mudassem. Tomara propósito dos Ars, a dizer, antes de mais, estamos a falar para Setúbal, não é? Exatamente. Portanto, é uma banda que assenta arraiais em Setúbal. Certo. O que é que é, hoje em dia, sintomático para que os Ars, e agora olhando, enfim, já com algum tempo de distância, à criação da banda, se dedicassem ao som reggae, ou, enfim, ou ska, ou funk, ou dub, que de algum modo estava em aberto no panorama português? Eu recordo-me de bandas anteriores que de algum modo desapareceram e que deixaram até um vazio. Os Ars perceberam que havia ali um lugar para ocupar e a razão pela qual invocaram este tipo musical? Não creio que tenhamos tentado ocupar o lugar de ninguém, ou que fosse para tapar qualquer tipo de buraco, falha, passando a expressão. Mas nós fomos por aí porque foi aquilo que naturalmente nos foi saindo. As nossas influências anteriores a termos até uma banda e até sermos músicos de todas as músicas que ouvíamos. Portanto, nesse aspecto nós somos, entre todos, com bases bastante diferentes. Desde não só o funk e o reggae, como do próprio rock, e coisas até bem mais pesadas, assim como também muita música eletrónica. E de facto, aquilo que se passou foi uma evolução natural das coisas e nunca houve uma situação de escolha de dizer vamos tocar reggae, porque o reggae está na moda ou o que quer que fosse. Isso nunca se passou, portanto, foi sempre uma situação natural que teve a ver apenas com as nossas influências, com os nossos gostos musicais até da altura e também de agora, que levou as coisas a seguir por esse reggae, até porque, lá está, o nosso reggae, digamos que não é bem o reggae roots, e é realmente uma grande amálgama de vários estilos. Existe uma grande mistura nas nossas músicas no que diz respeito a géneros. Quero ver a luz do dia, um dia igual aos outros. Então, por que esta agonia? Desliga. propósito agora do estilo musical, é muito associado à juventude, como bem sabe, não é? Certo. Ouvirmos um disco, ouvirmos os Acha na rádio, de algum modo associamos, mesmo que não queiramos, às festas de caloiro, às queimas das fitas, agora também aos festivais de verão, mas sendo certo que os Acha foram passando um pouco de norte a sul para o país. Recordo-me que estiveram na festa do Avante, não é? Ou seja, são bastante mais abrangentes do que aquilo que à partida possamos pensar. Hoje em dia, com a edição do novo disco, acham que de facto estão a ter um target, usando este termo, que não será, enfim, não estamos a falar de mercados, mas enfim, ter um target da juventude, ou sendo que continuam a ser abrangentes, ao ponto, de, como se costuma dizer, dos 8 aos 80? Na minha opinião, e do que me diz respeito à vontade própria, seria sempre dos 8 aos 80. E como também estava a indicar no que diz respeito aos géneros, acho que nunca procurarmos, vamos fazer música para este target. Acho que a tal situação natural do género de que tocamos, que aconteceu naturalmente, levou tudo isto a ser gerado naturalmente também. Portanto, nunca fizemos vamos tocar reggae para tocar para a malta nova, ou vamos fazer aqui uma música um bocadinho mais funk para pôr um bocadinho mais de malta mais velha a ouvir também. Portanto, nunca tivemos esse tipo de discussão, nunca tivemos esse tipo de conversa sequer. As coisas sempre surgiram de forma natural. Foi uma criação espontânea, mais naif, digamos assim. Certo, certo. Foi aquilo que saiu. Muito bem. Aliás, é aquilo que continua a sair. Basicamente, e a própria construção das nossas músicas também passa muito por aí, por fazermos muitas jam sessions e daquelas jam sessions tirarmos aquelas partes. Exato, era mesmo por aí que eu ia, porque olhando para a ficha técnica do vosso disco, a criação das músicas é, entre aspas, uma despesa praticamente toda a banda. Isso não torna difícil a criação? Sinceramente, Pedro, eu creio que a gente nem sequer ainda teve outra experiência de nos sentarmos à frente do computador ou no estúdio e começarmos a... Vamos construir uma música aqui sentados. Ainda não passámos por essa parte. Eu, por acaso, não há muito tempo até discutimos essa situação e de verificar a possibilidade de fazermos isso uma vez pelo menos para sabermos se realmente satisfaz ou não satisfaz, e se realmente é melhor ou não é melhor. No entanto, aquilo que normalmente fazemos é, como lhe está a indicar, jam sessions, e dali aquela parte ficava fixe, juntar àquela e situações assim do género. Portanto, basicamente é isso. Não, nunca foi nada assim premeditado. Vamos fazer para... Sim, mas é uma criação, ainda que envolvendo todos, é uma criação disciplinada. Ou têm alguma dificuldade de facto de se organizar depois nesse piar e tirar, tanto que há pouco estava aqui a fazer referência. Sim, realmente aí acho que essa parte depois é a parte que se torna um bocadinho mais complicada, né? Até porque muitas vezes depois entre as opiniões de cada um, uns gostam mais de uma parte, outros gostam mais de outra, uns gostam mais daquela parte metida no sítio do que na outra que estávamos a colocar anteriormente. Mas pronto, tal é qual como o nosso nome indica, os Acha. Aqui a questão e a ideia é fundirmos todas as nossas opiniões e tentarmos chegar a um único objetivo em equipa e não porque um é mais importante ou porque se acha mais importante que outro. Portanto, tentamos através das nossas opiniões. É claro que cada um terá diferente. Algumas vezes dão uns o braço a torcer, outras vezes dão outros. E pronto, tentamos gerir as coisas assim, porque basicamente também somos todos amigos, já éramos amigos antes até de começarmos com este projeto há mais de 10 anos. Trabalhávamos juntos já, tudo isso, portanto, é tudo pessoas que já nos conhecem há bastante mais tempo do que a própria banda. Mais uma guerra rebentou. O político aprovou. Sujo de sangue, as mãos lavou. Vamos a meio da nossa conversa, precisamente, e é por aí que temos que referir. Vamos falar de quem são os Archa. Portanto, nós estamos aqui desde o início a falar com o Tiago Duarte, com a bateria, mas temos que apresentar agora os restantes colegas para que as pessoas se possam sintonizar. Então, faça favor de o fazer. Pronto, então, os Archa são constituídos para mim na bateria, neste caso, com Francisco Neves na voz e na guitarra elétrica. Temos o Fernando Sousa, também o Fana, na outra guitarra. Neste momento tivemos uma troca do baixista, portanto o álbum foi todo gravado pelo João Pujol, que é o Jojó. No entanto, o Jojó saiu da banda. Neste momento temos um Walter, um grande amigo nosso também, que incorporou a banda há relativamente pouco tempo até. E temos também o João Silva, que é o Teclas, que está a tocar connosco. E depois tivemos algumas participações no álbum, como da Mariju, nos back vocals, como do Daniel nas teclas, também o Daniel Calisto na percussão, que era o nosso percussionista também, e foi produzido pelo João Mendes. E temos o João Mendes ainda também a colaborar no Tomara. Exatamente, fez também algumas gravações de alguns instrumentos, porque ele também é um excelente músico. E nas gravações realmente ele também foi incorporado. Há muito, muito, muito tempo, uma semente foi plantada. Nasceu uma flor, uma nova consciência, um novo rumo, nova mentalidade. Há muito, muito, muito tempo foi plantada a semente da paz. Poetas, cantores, guerreiros, se não te lembras, mano, olha para trás. Há pouco nasce já há algum tempo, mas vê agora à luz do dia, portanto, antes dos festivais, e vocês vêm aqui para anunciar dois temas como singles. Eu acho que se perdeu um bocado a ideia do single, portanto, já não há os 45 rotações como havia antigamente, mas a ideia dos singles é para que eles de facto comecem a rodar, normalmente nas rádios e eventualmente nas redes sociais, porque é aí que as coisas hoje em dia se veem. Porque em espaço de televisão há muito pouco, ou para não dizer quase nada, em termos de imagem para as bandas nacionais, e não só, mas enfim, para a própria música, vocês escolhem temas para começar a rodar, na esperança naturalmente que em concerto já haja quem vá, enfim, colaborar no cantar dessas músicas. O que é que as pessoas podem esperar para os concertos deste ano? Muito deste disco, mas naturalmente há temas que já são incontornáveis, e que as pessoas, se não os cantarem, as pedem, naturalmente. Sim, felizmente sim, já temos aí pelo menos ali uns ícones vá do álbum Será. Temos, por exemplo, o próprio Será, que era a música, o single que estaria também na música dos... Estava nos Bonecos com Açúcar também. Dessa música também temos uma que tivemos sempre um feedback extraordinário, que era a música que ele vai trabalhar. Vai trabalhar para longe, vai trabalhar, trabalhar para quê? Trabalha para comer. Mandavam-nos sempre a nós trabalhar, mas pronto, nós com todo o gosto assim o faríamos. Assim o fazem, porque é um trabalho, naturalmente. e também tínhamos, já faz bastante tempo, que era a música que estava nos Rebeldes. Isto que diz respeito ao último álbum. Na nossa EP também temos lá uma música que teve a possibilidade também de rodar na Antena 3 na altura, e inclusive integrou também uma coletânea, que era a Copa Reggae, que era feita pela Rádio Faz Uma. Que foi uma coletânea que eles decidiram fazer, foi a primeira vez que o Mundial juntou três equipas de língua portuguesa. O Mundial de 2008, se não estou em erro, que era Portugal, Angola sim, 2008, exatamente. E Brasil. Três equipas que foram ao Mundial. E então eles decidiram homenagear, a nossa língua, dessa forma, fazendo com que também juntassem bandas de reggae ou dentro deste género dos mesmos países, e fizeram essa mesma coletânea. E já temos aí essa música, que é o Wicked Reggae. Posso dizer que, assim, a nível de feedback, estas foram as quatro que tivemos assim mais feedback. Relativamente à questão dos concertos, nós, lá está, aquilo que tentamos sempre é animar toda a gente, e aquilo que tentamos acima de tudo é divertir-nos a nós. Se nós nos divertirmos, acredito que conseguimos fazer com que os outros também se divirtam. Eu acho que essa é a bandeira, acima de tudo. E pronto, e tentamos sempre que satisfazer as pessoas também, não é? Se houver alguma música que de alguma maneira nós tenhamos em line-up, se houver a possibilidade, a gente tenta tocá-la. No entanto, agora com a situação da entrada do novo baixista, a coisa fica um bocadinho mais limitada nesse aspecto, não é? Porque uma coisa é nós tirarmos uma música do line-up por opção, outra coisa é porque está a ser feito um trabalho ainda todo de integração da pessoa no grupo, e pronto, e não se pode saber tudo de uma vez, né? Temos que ir fazendo as coisas um bocadinho mais despassadas. E pronto, basicamente, os nossos concertos é tentarmos animar a malta. Sendo que tentamos sempre estar nós próprios animados, não é? Porque acho que é muito mais fácil animarmos alguém se estivermos nós animados também. Tens dentro que arrastar é morrer. O adaptivo lamenta-se, aguenta e não enfrenta as barreiras do sistema. Estima para dizer que há tanta gente que sente a cabeça sem senta e assenta sem saber se a busca se alcança. E só quando a morte a visita, quem entende que a vida passa a derreter. Então começa a pensar. Já o espírito de mudança nos quer. Nunca 100% calmo no presente em paz. Um dos outros cedo cego, sigo sem saber se um dia vou poder dizer já me satisfaz. Não me encaixe, se me claro que mando tudo abaixo. E não é fácil acordar e começar de novo. Muita coisa do passado não fica para trás. Mas se viajo, sei que nasce no horizonte. A hora é essa, tempo de mudar o mundo. Abrir a mente, inovar e mostrar ao mundo. Seguir em frente sem parar, nem deixar que os demais te atrapalhem. Penetra-se em assunto, né? A vida passa e nela ficam para trás os anos. Dias cinzentos que poderiam ter sido bacanas. Os meus manos que na merda ficaram, se esgotaram de uma vida miserável sem enganos. Lá quem queira ser alguém, sem ninguém, assim para ou sem ter que dividir um pouco daquilo que eu quero. Quero ser um mero cidadão e não apenas um. A mais é que os pais dramatizam do cuzu. A prara de salário destinada à minha mesa. Digno de primeiro prato e sobremesa. Na certeza que no amanhã não faltará nada que não seja necessário. Ó Deus, dará o meu destino. cruzo o meu caminho. Viajar clandestino, não quero viver sozinho. Trago harmonia ao meu redor, chagas e dolor. Porque eu sou filho do Deus meu. O maior tesouro está para mim ausente de qualquer mentira. Na verdade, sempre vem na frente, bem erguida. Valorizada pelos que nunca a contraíram, nunca viram. E ela conteúdos que conspiram. Escondo a face, amostro toda a gente. Hoje sou só mais um, longe de ser diferente. Tiago, não foi dito, mas está na altura de fazer, sabe? Quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso, passa por uma fase de desafios. Portanto, são três, Tiago. Vamos então a isso. Imagina que venham cantar ou tocar aqui em Oliveira do Hospital. Antes de mais, não sei se conhece a cidade. Não, por acaso, Oliveira do Hospital, nunca tivemos a possibilidade de conhecer. Então pronto, imagino que estavam aqui em Oliveira do Hospital, tem aqui, imagina-se num anfiteatro natural, que existe, com um bom palco, e que, quão generosos que são os Beirões, lhe dizem, podem trazer convosco duas bandas nacionais. Portanto, para além dos Archa, viriam duas bandas, ou dois autores, que vocês convidaram. Certo. Quem é que iriam convidar? Acredito que a opinião, se fossem elementos da banda diferentes, que essas sim. bandas também variassem. Claro. Acredito plenamente nisso. Neste momento, e a nível nacional, eu tenho uma banda que eu para já sou um grande amigo da pessoa e acho que a nível do feeling deve ser dos melhores que temos no país mesmo. Essa pessoa é o Freddy Locks, não sei se já teve a possibilidade sim, de ouvir. Sim. Já foi nosso entrevistado. Também já foi entrevistado. Exatamente. O Freddy Locks, além de um grande amigo, é uma pessoa que eu considero que sai dentro dele é o mais honesto que eu conheço. E adoro o trabalho dele. Adoro o trabalho dele. Irish on in the morning time, Irish on in the evening time, Irish moon, Irish on. Para a segunda vaga, já tinha que pensar um bocadinho mais. Isso assim é complicado, ainda por cima só com dois, Pedro. Mas depois também lá está, muitas bandas, claro. muitas bandas. Mas bandas não só dentro do próprio género do reggae. Falo de bandas como Primitive Reason, que para mim foi uma grande influência também, neste caso falando de bandas nacionais, os Primitive Reason foi uma grande influência para mim, até pela própria mistura de género que eles também dão. Às músicas, que eu não comparo com Archa, mas quando falo que Archa também mistura muito os vários géneros, eu creio que grande parte da influência se calhar vem daí. Vem daí, vem de bandas como Sublime, por exemplo, neste caso não português, mas só para dar uma ideia. Pois como umas segundas bandas, eu se calhar eu mesmo... Primitive Reason, tínhamos o Escuço do Lola, que parece que não, abriram muito o mercado do reggae em Portugal também. Muitas outras, sei lá, Blessed Mechanism, punhamos aqui, fazemos aqui uma lista. Exatamente. Esses dois projetos passariam pelo menos a uns 15. Sim, e já era um festival. E já era um grande festival, exatamente. Ora, o segundo desafio, vem uma banda da cena internacional e que vai tocar a Portugal. Olha, porque não? Vem tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Certo. E chegando ali à fronteira, à Vila Formoso, mal entra, diz, ah, calma, que nós não tocamos se não tivermos a participação dos Archa. sim. Pois bem, de onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Eu neste momento, a nível internacional, e lá está mais uma vez falando pessoalmente, para já eu costumo até dizer uma frase que é entre Ben Harper e Bob Marley. Eu costumo dizer que é Bob no céu e o Ben na terra. Muito bem. Entre esses dois são mesmo o topo, não é? Mas eu tenho uma banda neste momento que gosto bastante, que é os Dubbing Corporation, da Bink, uma banda francesa também de reggae, que neste momento para mim está mesmo lá em cima. Passo dias a ouvir aquilo. Agora, o terceiro desafio. Dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver. Imagina que um produtor vem ter convosco e diz: vamos fazer um disco de tributo a uma banda e queremos muito que os Archa façam uma versão de um tema dessa banda ou desse autor para integrar o tal disco de tributo. Onde é que vocês se sentiam confortáveis, enfim, em homenagear alguém? E já agora, quem é esse alguém e que tema é que vocês iriam escolher? Essa realmente é um bocadinho mais difícil, sim. É o que me costumam dizer. Mas eu avisei-o, portanto, está um passo à frente. Certo. Eu lá está, e também para não entrar sempre dentro da questão do reggae, eu provavelmente escolheria ali alguma do Ben Harper. Alguma do Ben Harper, talvez do álbum Fight For Your Mind. Talvez o Burst One Down, que marcou uma fase da vida também. Acho que se calhar era um tema que eu... Let us burn one from end to end and pass it over to me, my friend. Burn it long, we'll burn it slow to light me up before I go. If you don't light my fire, then don't come around, 'cause I'm Ora bem, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa, mas eu não queria deixá-lo ir embora sem fazer esta, aqui esta referência. Cada vez mais os discos são cartões de visita, não é? E é um bocado assim que funciona. Sendo certo que o vosso cartão de visita é, por improvia, se calhar, do estilo musical que têm, um convite à união, um convite à motivação social das pessoas para algo positivo. Exato. E vocês vêm aqui a fazê-lo numa primeira fase, muito usando termos anglo-saxónicos, cantar em inglês, e hoje em dia cada vez mais o fazem em português. Isso também, como a própria criação dos temas é-vos inato, portanto é algo que não pensaram nisso, ou antes pelo contrário, foi algo que vocês foram meditando e foram se inclinando mais para o cantar em português, eventualmente para chegar com a vossa mensagem ao público nacional? E mais uma vez também foi inato, como estava a indicar, foi naturalmente. Nós até começámos de início, quando começámos mesmo o projeto, o vocalista também não era o Francisco Neves, o vocalista era outro guitarrista, o Vana. E realmente aí basicamente tínhamos tudo em inglês. Aliás, acho que não tínhamos mesmo nada em português. A questão do inglês deu-se com... E a questão do inglês para o português deu-se com também com a passagem do Francisco Neves para a voz, sendo que o Fana ficou na guitarra, e com a própria escrita do Francisco ele foi se desenvolvendo mais no português, porque não é fácil de escrever em português. A gente acha que é fácil, em inglês qualquer palavra que se utilize entra bem. Uhum. Se nós utilizarmos certas palavras que se utilizam em inglês, parece, vá, aqui passando a expressão, careta. Qualquer música fala em love e fica bem. Se nós falarmos em amor, é careta. Que é a verdade. E tudo isso se deu naturalmente conforme ele foi escrevendo, tanto que o próprio Será, se não estou em erro, só tem duas músicas em inglês. O álbum, o nosso primeiro álbum. Já porque desde a EP também só tinha três músicas, essas sim, as três em inglês. No entanto, quando passámos já para o álbum, e só para se ver ali a diferença, que também foi no espaço de 2-3 anos, já tínhamos 10 músicas escritas em português, basicamente. E lá está, não foi, vamos começar aqui em português, porque em português é que é, e até porque sinceramente a ideia que tenho é que a nível de apoio, se calhar até há mais para quem canta noutras línguas do que no português, embora sinceramente para mim música é música, não me interessa se canto em português ou canto em inglês, se é bem feita, eu gosto, se não for bem feita, seja ela em inglês ou seja ela em português, não, com certeza que não surge o mesmo efeito. Mas pronto, respondendo diretamente à pergunta, foi uma situação também natural, não querendo estar aqui a parecer que nós nunca pensámos em nada e que foi sempre tudo surgindo muito naturalmente, mas nestas situações em concreto que diz respeito ao género, à língua, o nosso target, são situações que realmente surgem naturalmente. Nunca houve assim um forcing para só vamos ler em inglês, ou só vamos cantar em inglês, só vamos cantar em português. Tanto que este próprio álbum, o Reage, inclusive tem também uma música em inglês, portanto não pusemos isso de parte, não? É precisamente o tema que fecha o disco, e aliás é com esse que nos vamos despedir aqui do Tiago. Obrigado. Tiago, um abraço pela disponibilidade que teve obrigado. Para a Cuba Nova. Muito obrigado. E iremos estar atentos ao vosso trabalho, seguramente. E iremos falar mais vezes também. Com certeza. Qualquer coisa que seja necessário, estamos sempre a dispor. Tiago, um abraço. Obrigado. Um grande abraço, muito obrigado. Wake up, man. You're starting to fall down. Look up now. There's no one else around. Wake up,